Foi anunciada nesta segunda-feira a aprovação da abertura de 24 novos cursos de graduação na Universidade Federal da Integração Latino-Americana em 2015. 16 dos 24 cursos aprovados deverão ser oferecidos no período noturno, atendendo a uma antiga solicitação da comunidade acadêmica. Cursos como Letras, História, Geografia e Ciências Biológicas, que já vinham sendo ofertados como bacharelado, assumem agora também a modalidade licenciatura. A estrutura física para a implantação dos novos cursos atenderá ao processo de expansão da universidade, que inclui a ampliação das instalações no Parque Tecnológico Itaipu e na Uniamérica. De acordo com as propostas apresentadas pelos centros interdisciplinares, será priorizada a realização de concursos públicos de professores para os cursos que deverão iniciar no primeiro semestre de 2015. Muitas dessas vagas já serão disponibilizadas a partir do mês de abril. Durante a reunião, também foi aprovada a autorização para a realização de concurso público de 18 vagas de docentes para o curso de Medicina. Com informações de assessoria, Vaci Álvaro para a CBN Foz.